7 no 4, desalinha, decolar, pistão no 0, vento 270 graus, 02 nós, ajuste no 0 no 3. Autorizado alinhada 1 no 0, com 1003, igual no 7, 8 no 4. Próximo, Juliette, 6746. 6746, ingresso, faixa principal, portão 03. Faixa principal, 03, 3170, estabilizado. 3170, completa aproximação, torre na noite, decimal 6. 18-6, ótima noite, bom feriado, até 3170. Oi, Salvador, muito boa noite, é o gol 1994, na frente da Charlie, para a copa da autorização maior. 1944, Charlie correta, ajuste 1 no 0 no 3, aguarde um minutinho para a cópia. Guardando 994. Oi, Salvador, boa noite, tá 3170, estabilizado, 1 no 0, baixa travão. Tá 3170, atualizado, pouso, pistão no 0, vento calmo, ajuste 1 no 0 no 3. Livre pouso, tá, está 3170. 7 no 4, decolar 243, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Bruno, 704, 1 no 4. Controle Salvador, gol 17, 1 no 4. 17 no 4, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível 230, saída PUCA. Autorizado 230, saída PUCA, gol 17, 1 no 4. Salvador, bom dia, 1896 da Golfa Charlie. Boa noite, 96, Charlie correta, ajuste no 03, aguarde para a cópia. Tá aguardando. Olá, Salvador, boa noite, 3520, uma informação, Charlie. 3520, acione identificação, voando Serra Vita 366 para o procedimento da RNAV da pista 1 no 0, desce mantém 2500, o ajuste no 0 no 3. Serra Vita 366, descida para 2500, 63, 3170, solo as 47, vai livrar à direita, na minha escuta, pode utilizado Alfa, chama antes da Juliette. Corrigindo, Alfa Kilo, pátio 3, posição 08. Alfa Kilo, pátio 308, tá 3170, na sua escuta. Voo 944, pronto para a cópia? Pio, 994. Voo no 994, autorizado Maceió, 350, decola no 0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju, onde intercepta o Luiz, que 58, após autorizado conforme rota. Controle Salvador Piranha 120, decimal 8, transponde 5124. Gol 1994. Autorizado 350, confirme. 350. Autorizado 350, Maceió, decolagem da 1-0, com curva à esquerda na Puca, Jama, na Caju. Aparece 58. 120, decimal 8 é o controle, 5124 é o transponde para o gol 994. Gol 994, cotejamento de colégio, um ponto para pushback, funcionamento. Funcionamento dano 4. 17 no 4, centro Recife no 2545, alterna no 2685. 2545, 2685, gol no 7 no 4. 196, tá pronto? Autorizado João Pessoa, nível de voo 370, decolado no 0, primeira curva à esquerda, perfil da seda Puca, Jamo, Caju, onde recebe o Brusque 58, após autorizado conforme rota. Controle operando 120, decimal 8, transponde 5126, gol 896. Autorizado 370, decolado a 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Só por isso, 5808, via Rota, 1208, 126, transforme, obrigado. Procedimento clássico, um ponto para pushback, gol no 896. Amarelo. Para posicionamento, gol 994, posição 4. Gol 994, autorizado, pushback, somente para ataque. Chamara, 994. Torre Salvador é o azul, Alfa Yankee Lima. Reporte passando esse Revita 366, o ajuste no 063. Vai reportar o 366 ou 3520, ajustado 1013. Confirme a autonomia? Está com autonomia de 2014, com o 994. 2014, Salvador, a bordo, confirme? 137, Albernando, Salvador. Autorizado táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 093. Ei, ponto de espera de semana, pronto, com 994. Salvador é o azul, Alfa Yankee Lima. Prossiga, azul, Alfa Yankee Lima. Yankee Lima está no Pátio 3, posição de número 4. Solicita autorização para giro de motores em marcha lenta, infra-aero ciente. Ciente, azul, Alfa Yankee Lima, reporte ao término. Reportará Yankee Lima. 994, visado linha decolar, pistão no 0, vento calmo, ajuste no 0 no 3. Vai linha decolar na 190, voo 994. Agora 3520 completa a aproximação, torre na noite, decimal meia. Muito bem, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Salvador, eu vou 1896, pushback, estacionamento, pronto, posição 2. Boa noite, 96, pushback, estacionamento, coordenação com a sol, chame para o táxi. Chamaremos 1896, da Gol. Salvador. Boa noite, 3520. Tá, 3520, 30, pouso pistão no zero, vento calmo, ajuste no zero no 3. Pouso, 3520. Golo 994, decolado 59, controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, voo 994, boa noite, decolado na PUC, na sua escuta. Golo 994, contato radar na decolagem, submantém o nível 350, sai da PUC, boa noite. 350 na PUC, voo 994. Salvador, voo 1896, para início de táxi, o POB de 156, opera na Fortaleza, 2:39. 896, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 3. Índia Alfa, no ponto de espera, chama pronto, 013 é o ajuste, obrigado. Golo 994, da presente, voo em Maceió. Presente, Maceió, 994. 3520, no solo 02, libere à direita via Eco, taxia via Alfa Juliette, posição 08, na minha escuta até o corte. Alfa Juliette 08, na sua escuta, 3520. Salvador, confirme aí, pessoas estão com o 994. Confirme. Com o 994, direto Maceió. Afirmativo. 994. 0 graus, meia dúzia nós. Além decola com 896. 1994, centro Recife no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685. livre decolagem, 896? Estimativo livre decolagem, vento 160 graus, 079. Esse é a 896. Bono 896, decolado 205, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite, bom 896, decola na Puca. Bono 896, boa noite, contato radar na decolagem, sobe e mantenha o nível 370, saída Puca. 370 na Puca, bom 896.